estou sentindo. Mas que som é esse que está tomando conta da minha mente e do meu corpo? Será um avião? Será o super-homem? Será uma águia? Meu Deus! É ele! Duval Ali! Destino das estrelas, onde o vento sentiu a cor. A vida bota pra ferver. Sabor de meu tempero de perfume, sou louco por você. Mas a vida bota pra ferver. Simbora! Nessa constelação de luz neon, herança de um batom cor de maçã, gritei pro céu. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Agora a nave mãe vai decolar. Eu já não posso mais te dar a mão. Fiquei pinel. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se vai! Eu disse bota pra ferver. O cadeirão do amor. Bota pra ferver. A ilusão, a dor. Bota pra ferver. O rio de lágrimas. Bota pra ferver. O cadeirão do amor. O Duvalino, amor. Bota pra ferver. O rio de lágrimas. No céu azul, destino das estrelas, onde o vento sentiu a flor. A vida bota pra ferver. Sabor de mel, veneno, que perfume. Sou louco por você. Mas a vida bota pra ferver. E o Maracanã? Nessa constelação de luz neon, herança do batom cor de maçã. Gritei pro céu. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Agora a nave mãe vai decolar. Eu já não posso mais te dar a mão. Fiquei pinel. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Eu disse bota pra ferver. O caderno do amor. Bota pra ferver. A ilusão, a dor. Bota pra ferver. De lágrimas. Eu disse bota pra ferver. O caldeirão do amor. Bota pra ferver. A ilusão, a dor. Bota pra ferver. E a galera diz comigo assim, ó. Todo mundo. O asa arreia, arreia, arreia, arreia, arreia. Minha linda!